A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Panorama Agrícola para 28 de julho de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 28 de julho, quarta-feira. A noite será de lua cheia e no dia de hoje, há 150 anos, era criada por decreto imperial a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, que deu origem ao hoje Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por isso, hoje é o dia do agricultor. Faço um floreio para ela e assim sorri. O Eduardo Maier e o Márcio Peixe na mesa de som enviam o seguinte ditado para você, nosso ouvinte. Viver é a única coisa que não podemos deixar para amanhã. Conheça na dica de Simone barrinhas folhosas que recebem menos agrotóxicos. O planejamento para o Brasil rural com gente feliz está na entrevista de hoje. Apicultor discute mercado do mel em Londres. E Itajaí vai ter curso de processamento de madeira. Uma dica que pode mudar o seu dia. Prefiro os orgânicos, mas na falta, saiba que as folhosas como alface, agrião, almeirão, rúcula, couve-manteiga e cheiro verde apresentam um ciclo curto. Por este motivo, são os vegetais que recebem um número menor de pulverizações com agrotóxicos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Estamos recebendo convite divulgando o 27º Encontro Catarinense de Apicultores, que ocorre dias 18 e 19 de setembro em Lontras, no Alto Vale do Itajaí, próximo a Rio do Sul. Esse encontro vai discutir mercado, legislação e associativismo apícola. A promoção é da Confederação Brasileira de Apicultores, da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina e da Associação de Apicultores de Londres, com o apoio da EPAGRE. Os estandes terão mel e derivados e máquinas e equipamentos utilizados na atividade. No dia 18, um sábado, tendências de mercados dos produtos apícolas. Formas de comercialização do mel, legislação entre postos e unidade de extração do mel, qualidade do mel, da extração ao invase e desaparecimento ou mortalidade de abelhas serão temas de palestras. No dia 19 haverá palestras sobre rastreabilidade e abelhas nativas, importância econômica e ambiental. Você obtém outras informações sobre o Encontro Catarinense de Apicultores no endereço eletrônico www.alap.com.br. Curso sobre processamento primário da madeira será realizado com participação do projeto Flora Catarinense nos dias 14 e 15 de setembro no Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí. O objetivo do curso de processamento primário da madeira é o de desenvolver conhecimentos e habilidades sobre o trabalho com madeiras em nível de pós-colheita e processamento primário para a obtenção de maior rendimento industrial e qualidade do produto. Inscrições a R$ 80,00. Mais informações no telefone 47-3341-5235. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o engenheiro agrônomo Álvaro Simon, que é o representante da Federação Nacional de Pesquisa e Extensão Rural no CONDRAF, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. E o CONDRAF reuniu-se recentemente para discutir uma política de desenvolvimento rural para o Brasil com gente feliz, para um Brasil rural com gente feliz. Qual é a ideia dessa discussão, dessa política de desenvolvimento para um Brasil rural com gente feliz, Álvaro Simão? A ideia central é de que nós não tínhamos um rumo. Nós nunca tivemos, aliás, na história do país, uma política de desenvolvimento rural sustentável. Então nós estamos construindo. E essa construção é feita com a participação de toda a sociedade. Então nós temos uma caminhada longa que vem de tempos. Citando mais recentemente o encontro da plenária de desenvolvimento rural sustentável realizado em Porto Alegre em 2006. A partir de lá foi feita a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, onde participaram mais de 30 mil agricultores. Nesta conferência tiramos então a síntese de todo o Brasil e construímos através dela, ou por ela, né, a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Uma política, resumidamente, uma política de desenvolvimento para o Brasil rural. Nessa última reunião que nós tivemos em Brasília, nós discutimos como fazer, né, para massificar isso tudo, para retornar para a sociedade aquilo que eles sinalizaram, o caminho que eles sinalizaram que seria o desenvolvimento, né, rural para o Brasil. Qual é, Álvaro, a visão de futuro de um Brasil rural sustentável? Essa visão de futuro, ela está muito ligada também a um outro tipo de trabalho que está sendo realizado no Brasil, que é o Plano de Desenvolvimento do Brasil para 2022, quando a gente completar aqui, então, 200 anos da independência. É um Brasil onde a reforma agrária esteja realizada 100%. É um Brasil onde as mulheres e homens têm o mesmo salário, tenham mais igualdade, enfim. Salário seria apenas uma indicação. Igualdade de gênero, né? Igualdade de gênero, de raça, de etnia, enfim. Um Brasil mais solidário, né? E um Brasil onde o rural tem um papel muito importante a desenvolver no desenvolvimento do país, não só aquele de produção de alimentos, mas que o rural também seja um espaço de vida, né? E que seja povoado, né, com gente feliz. Porque tecnicamente é possível produzir alimentos com pouca gente no campo, mas não é essa a ideia. Chega de êxodo rural e de favelização, né? Chega. Eu acho que nós temos que pensar numa gestão mais integrada, que é muito difícil. Alguns até dizem que a gestão integrada, né, os franceses dizem que gestão integrada é utópica, não pode ser realizada. Mas é um objetivo a ser buscado. Nós temos que olhar quanto é que nós queremos no Brasil que estejam em 2022, que estejam habitando o espaço rural. De que forma nós queremos que esse pessoal, né, os agricultores que estejam habitando lá nesse espaço, de que forma que estejam habitando lá? Como é que é a qualidade de vida dessas pessoas? Né? Se nós queremos que realmente a cidadania seja equitativa também para o urbano, mas também levado ao meio rural, que lá não tem só agricultores, produtores, menos ainda, né? Porque ultimamente os agricultores foram levados à condição de produtores, ou seja, um número estatístico, que estão lá só para produzir. Não, lá tem agricultores, tem cultura, né? E como é que o Brasil está olhando essas pessoas? Nós precisamos olhar isso. Tem lazer, tem cultura, tem escola, tem relações sociais, ambientais. Uma rede. Tudo isso. Essa é uma obrigação do Estado que realmente quer levar a igualdade para todos os cidadãos. Nós não tínhamos, então, esse olhar. menos ainda, nós não tínhamos o olhar para parcelas da sociedade que estão sendo desocultadas agora. Porque algumas parcelas, tipo indígenas, negros quilombolas, ribeirinhos, vazenteiros, eles não tinham, ainda não tem, né, uma política definida específica para essa parcela que foi ocultada pelo processo de desenvolvimento convencional. Então isso já é um desafio. Nós temos pessoas que necessitam de uma formulação de políticas diferenciadas. Então, nesse caso, nós temos que ter um olhar com cuidado. A política está tentando sinalizar para isso. Essa é, então, a entrevista com o engenheiro agrônomo Álvaro Simon, falando sobre um Brasil rural com gente feliz. Amanhã, aqui no Panorama Agrícola, Álvaro Simon volta a ser entrevistado e o assunto é Território da Cidadania. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.